Cidade FM. Quando se ouve o Show Me The Money, faz-se a festa. Show Me The Money. O Carlos Costa é o vencedor mais recente do Show Me The Money. Ganhou 30 mil euros. Epá, espetacular. Espetacular, vai ser essa viagem. Olha, vou fazer uma viagem a Viena. Na próxima quarta-feira, sim, ouviste bem, quarta-feira, vai haver pela primeira vez um sorteio extra. Quarta-feira, não percas a oportunidade de ganhar 22 mil euros e gritar Show me the money! Participa! Envia já SMS com a palavra ganhar para o 68886. Quem mais participar, mais hipóteses tem de ganhar. Mais pormenores no site da Cidade FM. Custo da mensagem 1 euro mais IVA. Prémio atribuído em cartão. Concurso publicitário número 16, autorizado pela Câmara Municipal de Lisboa e Regiões Autónomas da Madeira e Açores. A Blumhouse, produtora de Megan, traz-nos agora um dos videojogos mais populares de sempre. Five Nights at Freddy's, o filme. Vais conseguir sobreviver às 5 noites? Welcome to Freddy Fazbear's, where fantasy and fun come to life. Five Nights at Freddy's, o filme. Dia 1 de novembro no cinema. Só podia ser com a Cidade FM. A McDonald's já tem Chicken Bacon Officer. Pedro Barbosa Ribeiro, o nosso CBO, foi eleito entre uma legião de fãs de CBO. E é já como CBO que nos traz um novo CBO, o Extra Cheddar. Uma deliciosa variação do CBO, aprovada pelo CBO. É simples. Provem o novo CBO, o Extra Cheddar. Só na McDonald's. Agora escolher o seu novo automóvel é uma festa. Somos Atitude Car e temos uma nova e ampla exposição de veículos seminovos e usados das mais diversas marcas e modelos com condições e preços nunca vistos. No stand Atitude Car temos pagamentos sem entrada, até 120 meses com garantia total e as taxas de juros mais baratas do mercado automóvel. Venha conferir e festejar connosco. Atitude Car. Agora com um novo stand em Évora, na zona industrial Horta das Figueiras, pertinho do Lidl. Visite o nosso site em www.atitudecar.pt. Contacte-nos pelo e-mail geral@atitudecar.pt ou pelo 266-704615. Atitude Car. Pessoas com atitude. Venha à Ferrispor, Féria Multissectorial Hispano-Portuguesa, de 2 a 5 de novembro, em Féria Badajoz e FEBA. Expositores comerciais, artesanais, salão de turismo, a melhor gastronomia e a exposição homenagem às várias vidas de Rui Nabeiro. E ainda jornadas Água e Turismo e o primeiro encontro hispano-luso de jovens empresários. Inscreve-te no Extra Web, recuerda, de 2 a 5 de novembro. Nos vemos em Ferrispor, la Feria que une España y Portugal. Informa-te em ferrispor.com e no Extras redes sociais. Ayuntamiento de Badajoz, com finança Junta de Extremadura. Então esse café, Teresa, sai ou não sai? Calma, estressadinha. Ainda não ouviste falar do slow coffee? Não, mas pelo nome deve ser uma dessas modernices dipsters. Não é dipsters, Rita. É da Delta. Seis décadas depois, continuamos com a mesma vontade de mudar o mundo, um café de cada vez. Foi assim que nasceu o Delta Slow Coffee. Café para ser preparado e apreciado com tempo. Delta. 60 anos, despertos para o futuro. Já abriu em Évora a sua nova oficina automóvel para ainda melhor o servir. Somos Pneus Mestre Raposo e continuamos ao vosso lado. Agora com novas instalações e técnicas muito à frente. Mudanças de pneus, reparações de jantes e furos, equilíbrio de rodas, alinhamento de direção. Levamos o seu carro à inspeção com recolha e entrega na sua casa. Pneus Mestre Raposo. Agora no Parque Industrial e Tecnológico de Évora, à entrada da Avenida Circular Poente, passando à Sulrega e logo a seguir frente aos Chagas, no número 16. Vá de férias tranquilo. Temos promoções em revisões com 15% de desconto, óleo e filtros de óleo. E já sabe, vamos buscar o seu carro onde ele estiver. Ligue 966-047-311 ou 266-709-611. E-mail pneusmestreraposo@sap.pt. Existimos para o servir. Cidade FM.